Nós é pica. E o resto? O resto é buraco, ladrão. Eu virei o mágico do som. Eu virei o bruxo do bailão. DJ Daniel. É Mercelã Nova Bert. Sobe pra rola. Abracadabra do nada, da raba jogar no chão. Renasci, tava dormindo, hibernando, tipo um urso. Acordei. Eu virei o mágico do som. Eu virei o bruxo do bailão. Abracadabra do nada, todas as abas bati no chão. WM